Quem está feliz com Deus aí, diga glória a Deus. Está fraco pra caramba, hein? Quem está feliz com Deus, diga glória a Deus. Para que gritar, gente? Deus não é surdo. Amém? Dá um abraço na pessoa. Fica de pé, vai, fica de pé, vai. Fica de pé um pouquinho mais. Dá um abraço à pessoa linda que está do teu lado. Aí dá um abraço, fala para você, é lindo. Oh, glória. Na igreja todo mundo é bonito. Oh, glória. Você é maravilhoso. Aleluia. Deus olha para ti e fala, eu sou apaixonado pra caramba por você. Deus é apaixonado por você, menino, menina. Você que está na internet, você que está na galeria, ó. Deus está de olho em você, para te abençoar. Assente, querido, eu estaria pregando nessa noite sobre um tema, mas senti um direcionamento que eu devia mudar, então eu vou mudar. Então abra comigo, 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 e 17. 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 e 17. Meu som está bom para vocês? Lá no Antigo Testamento, eu vou ler na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Senhor Deus, nós imploramos agora que a tua graça venha sobre nós. Que louvor extraordinário, Pai. Que celebração incrível que até agora a gente está participando. E eu quero te agradecer por esta banda, te agradecer pelos ministros, pelo Wellington, Pai. Muito obrigado por esta igreja, por fazer parte desta família. É muito bom fazer parte da família Catedral. Que o Senhor nos abençoe, nos faça ir mais longe, com desenvoltura, com graça, com alegria. Agora, Pai, nos fala, Pai. Perdoa os meus pecados. Nós estávamos com uma palavra pronta, o Senhor direcionou para outro texto, Pai. Então, conduza-nos conforme a sua vontade. O Senhor é rei. O Senhor é Deus absoluto. Eu me coloco à sua disposição. Se o Senhor quiser usar outro vaso, fique à vontade. O Senhor é dono da igreja. Nós somos servos, fique à vontade, Pai, a casa é tua. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, versículo 17. Aleluias. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim, diz o Senhor. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem eu te falei, esse dominará o meu povo. Agora vá comigo para o capítulo 10 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. 1 Samuca, capítulo 10, versículo 24. Quem é íntimo do profeta chama assim, né? Algumas pessoas são íntimas de mim, me chamam de Marcão. Outro me chama de reverendo, tem intimidade, reverendo. Puxa vida. Alguém me perguntou assim, pastor, qual é a diferença de pastor e reverendo? É tudo a mesma coisa. Tem que ser servo, amém? Glória a Deus. Aí alguém me perguntou, é algo superior? Não, quem é superior é Cristo aqui entre nós. Nós só somos servos. Título não vale nada, amém? Nada. Não se orgulhe pelo seu título. Tenha a alegria de servir a Deus. O único título que você deve se orgulhar no bom sentido é de ser filho e filha de Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24, diz assim, olha, então disse Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo, viva o rei. Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Agora vá comigo para o capítulo 13. Porque a história desse camarada começa a mudar. A história de Saul muda a partir do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Então disse Samuel a Saul: você procedeu de forma errada. Não guardaste os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Preste bem atenção. Samuel está lamentando, está lamentando. Ele está quase chorando. Saul era alguém muito especial para Samuel. Era o pupilo dele. Repito, era um discípulo querido. Saul aprendeu tudo que agradava a Deus por Samuel. E agora Samuel é usado por Deus para trazer uma sentença irrevogável sobre Saul. E Samuel diz: o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre, Saul. Aí ele continua: agora, porém, não subsistirá mais o teu reino. E já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Diminua meu retorno, querido. E já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Palavra do Senhor. Queridos, houve um tempo na história de Israel, o povo de Deus, que ele era governado por pessoas selecionadas por Deus. Profetas, juízes, pessoas altamente próximas do Senhor. Pessoas que tinham muita comunhão com Deus. E esse período que eu estou retratando foi um período frutífero, marcado pela manifestação, marcado pela manifestação divina, marcado por enormes conquistas, por celebrações esplêndidas dirigidas a Deus. Eu estou me referindo a gente do quilate de Moisés, do quilate de Josué, de Gideão, de Jefité, gente que transpirava Deus, gente que era chegado a Deus, sabia o querer do Senhor antes desse querer se realizar. Foi esse um período que eu estou falando, marcado por muita presença de Deus. E aí, de repente, o povo de Israel olha para as nações vizinhas. E essas nações tinham reis e rainhas, tinham reis na maioria delas. E o povo de Israel desejou também um rei. Ele insistiu em querer uma forma de governo parecida com o governo das nações vizinhas. E eles então pediram um rei. E Deus assim resolveu atender. Deus selecionou alguém especial. Porque Deus não seleciona qualquer um. Deus não lança as fichas deles em qualquer pessoa. Se você está aqui porque Deus olhou para você e viu algo especial, você é eleito, você é separado, você é conquistado, Deus tem apostado na sua vida. É sério. Você não é uma pessoa comum. Dentre a multidão de Petrópolis, Deus olhou e te escolheu a dedo. Você foi chamado para adorar e agradar a Deus. Diga comigo: eu fui chamado, separado, para agradar o Pai. Você tem agradado? Algum pouquinho mais de retorno para mim. Pastor chato, né? Alguns me chamam de Marcão Tim Maia, só porque eu reclamo do som. Pessoal anterior, mais novo, nem sabe quem é Tim Maia, né? Tim Maia tinha um problema seríssimo. Toda vez que ele ia cantar, mais som, era um caso sério, né? Agora está ótimo. E a vida do pessoal do som nem mexe nada. Deus está vendo, hein? Deus está vendo, Deus está vendo. Oh, aleluia. Então, queridos, atendendo a solicitação do povo, Deus escolhe alguém com características incríveis. A Bíblia descreve Saul como alguém super especial. A Bíblia diz assim: então Samuel e todo o povo, disse a todo o povo: vede já quem escolheu o Senhor. Não há entre o povo de Israel nenhum semelhante a ele. Caramba! Olha quem Deus escolheu! Não havia ninguém semelhante a Saul. As características, as atitudes de Saul agradavam tremendamente a Deus até então. Eu diria que Saul foi resposta de Deus para Israel. Israel queria um rei, Deus escolheu alguém com excelentes qualidades. A história bíblica descreve que Saul era alto, era um corpo avantajado, alguém que maestro na guerra, com uma inteligência bélica e estratégica incrível. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus só escolheu Saul porque viu enormes possibilidades nele. E o início do reinado de Saul foi estrondoso, foi incrível. Israel usufruiu de momentos fantásticos, extraordinários. Saul tinha tudo para dar certo. Agora, como você percebeu na leitura do texto sagrado, algo de errado acontece. Repito, Saul tinha tudo para dar certo. Era o camarada, era o cara escolhido por Deus. Mas, segundo o texto sagrado, Deus teve que interromper o reinado de Saul. Houve uma sentença do céu, houve uma decisão de Deus. E quando a gente vai atrás para saber por que Deus tomou essa decisão de dar um basta no reinado de Saul, a Bíblia descreve que Deus não aguentava mais tantos erros de Saul. Então, Deus levanta o profeta Samuel, a quem tinha ungido Saul como rei, ordena que Samuel procure. Samuel então vai a Saul com lágrimas nos olhos, repito, era um discípulo dele, alguém que ele amava, alguém que ele discipulou, ensinou a arte de adorar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. E então ele vai a Saul e traz essa sentença com o coração partido. Às vezes Deus manda a gente fazer algo que a gente não quer fazer. O nosso coração diz, não, eu amo ele, eu amo ela. Aí Deus fala, não é esse que eu escolhi para você. Deus, mas eu amo a menina. Deus está dizendo, é caminho de engano, é perigoso. Eu não escolhi essa menina para estar com você. Eu não escolhi esse menino para estar para você. E Deus te ordena, encerra, e você não encerra. Samuel não teve escolha, porque Samuel era alguém que temia o Senhor. Em algum momento da trajetória de Saul, Saul começou a andar por caminhos de morte, caminhos que o distanciaram de Deus. E o pior de tudo, que ele demorou demais, ou parece que não percebeu o seu terrível erro. Ele começou a trilhar por um caminho longe de Deus, e não percebeu que Deus estava lá longe. E quando ele chega a perceber, já era tarde demais. E a Bíblia descreve que o final da vida de Saul foi doloroso demais. Saul decidiu deliberadamente sabotar o projeto de Deus para a vida dele. Deus tinha um projeto, Deus tinha uma intenção, Deus tinha um querer. E Saul disse em algum momento, eu quero andar conforme minhas próprias decisões. Sou homem, sou adulto, eu quero decidir por onde eu vou. E essas decisões sabotaram o projeto de Deus para a vida daquele homem. E como eu disse, o fim dele foi horrível. Ele estava guerreando contra os filisteus. E a glória de Deus não estava mais sobre ele. Ele era teimoso. E quando ele percebeu que já não tinha mais o favor de Deus, era tarde demais. Ele estava encurralado pelo exército filisteu. E aí, não querendo ser envergonhado, não querendo morrer pelas mãos dos filisteus, ele resolve cometer suicídio. E aí encerra a história de alguém que tinha tudo para ter uma história linda, abençoada e cheia da graça de Deus. E ali encerra a história de Saul. Apesar dessa história ser uma história triste, há lições incríveis a serem aprendidas da vida desse homem. E eu gostaria de compartilhar contigo lições do céu. Preste bem atenção. Anote no seu coração. Ou no seu celular. Sua vida depende muito daquilo que você vai ouvir a partir de agora. Primeira coisa a ser destacada. Eu posso começar bem e me perder ao longo do caminho. Você pode começar bem, agradando e honrando a Deus, em algum momento se perder ao longo da trajetória. E a gente aprende que o importante não é um bom começo tão somente. O importante é se manter no acerto. Está amarrado, no erro não. O importante é focar em Deus. Manter-se na direção do sol nascente, que é Deus. A intenção de agradar a Deus não pode fugir da sua alma. Então, o importante é manter-se firme no propósito inicial, traçado por Deus para a sua vida. E eu quero já te colocar um acento de perigo. Cuidado com os caminhos de morte. Cuidado com os caminhos de morte. Às vezes, o caminho de morte, ou para identificar esses caminhos de morte, não é algo tão fácil como a gente imagina. Tem caminhos de morte que são facílimos de serem percebidos, mas outros não, são sorrateiros. Então, eles nem sempre são fáceis de serem identificados. Para que eu identifique um caminho que esteja me levando longe de Deus, ou para longe de Deus, eu preciso parar e olhar para o lado e tentar enxergar Deus. Você está vendo Deus de onde você está? Você consegue vê-lo do ponto onde você está parado agora? Eu vou ser mais certeiro. Você consegue sentir o cheiro do perfume dele de onde você está? Tem gente que é perfumada. A minha esposa entrou no carro hoje, eu falei, meu Deus. Tive até que deixar as janelas abertas, que eu tenho alergia, mas estava uma coisa maravilhosa. Eu identifico pelo cheiro. É ela. Até tomar água. Pastor, identifica a ovelha pelo cheiro, querido. Quando você anda com Deus, tem um cheiro gostoso de rosa de Saron, de grama fresca. Você tem um cheiro da presença do Todo-Poderoso. Não tem cheiro de coisas velhas, não tem cheiro do pecado, não tem cheiro de maldição, não tem cheiro do inferno. Inferno tem cheiro. Você identifica nitidamente se é de Deus ou não. Da onde você está, consegue sentir o aroma da rosa de Saron, que é o Senhor? Se não, querido, volta. Se você não está vendo bem o Senhor, há algo entre você e Deus, volta para o início. Volta correndo para o Senhor. O problema de Saul era um dois. Ele era soberbo e orgulhoso. Decorrer da sua caminhada, depois de tantas vitórias, de tantas estratégias incríveis que Deus gerou no coração dele, Saul começou a se achar o bambambam. O melhor de todos. Quando alguém está para cair, às vezes ele não percebe. A maioria das vezes, quando um líder se enche de orgulho, eu tenho colegas e alguns famosos que caíram porque não perceberam que o orgulho havia tomado o coração dele. Cuidado com os caminhos de morte. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tive o prazer de pastorear algumas big igrejas nossas. E eu estava numa big igreja, interior, estava iniciando a minha construção da minha casa, onde eu tenho. E aí, de repente, estava naquela época onde pastores estavam sendo convidados e as pessoas ofereciam um valor ao pastor, para o pastor ir pregar, e esses valores eram altos. E algumas ligações chegaram para mim, e eu me lembro de uma proposta, e ela disse assim para mim, pastor, nós queremos, era uma igreja de um outro estado, queremos que o senhor ministre para nós. E eu não tinha agenda, porque estava me dedicando à minha igreja, ao meu distrito, e aquela menina falou assim, a gente paga o que o senhor quiser. Aquilo me soou mal. O evangelho não está para ser vendido. O evangelho não está para ser negociado. Eu não vendo nada. Amém, querido? Amém. Ela desligou o telefone. E eu senti uma incomodação do Espírito. Estava iniciando minha construção da minha casa. Quem começa uma construção precisa de quê? Dinheiro. Caramba! Naquela mesma semana, uma outra ligação, e a mesma história. Eu falei, tem algo errado. Tem algo errado. E eu fui orar, e Deus falou, é laço para a tua vida. Diga não para as duas. E a menina ligou, e eu disse, não dá. Pastor, não dá. Deus falou para não ir. Cuidado com os caminhos de morte. Deus não me chamou para negociar o evangelho. Deus não me chamou para pregar por dinheiro. Deus me chamou para pregar por amor. O nome de Jesus em todos os lugares aonde houver necessidade. Amém? E eu quero já passar para vocês uma dica. Eu aprendi com Paulo que eu devo me auto-esbofetear. Não estou dizendo que eu bato em mim mesmo, não. Eu me auto-humilho. Às vezes, quando eu sinto a minha alma muito vangloriosa, eu aceito um convite para pregar numa favela do Rio de Janeiro. Você vai me ver lá na favela, subindo a favela, correndo, passando por traficante. Eu faço questão para dizer para o meu velho homem, fica quieto aí que você não é nada. Olha para o seu irmão e diga, você não é nada sem Deus. Sossega. Sossega a tua alma. Amém, querido? Saul era soberbo, Saul era insubmisso, e ele não percebeu isso, gostava de ser ovacionado, havia música em Israel falando do poder bélico e da sabedoria dele, e ele deixou que a alma fosse tomada pela vaidade, se esqueceu de quem ele era antes da escolha divina, passou não mais a aceitar a correção e as orientações do seu mentor. Preste bem atenção, gente. Ninguém se torna mentor do dia para a noite. Então, ouve o seu mentor, ouve o seu líder de cela, ouve o seu pastor. É alguém que foi testado, provado. E ele tem algo que pessoas novas não têm. Ouça os seus mentores. Saul não. Ele achou que ele poderia agora dirigir Israel conforme o seu coração. Ele perdeu a unção. E não percebeu isso. Ele tinha a escolha de Deus, mas agora não tinha mais unção. Ele tinha a eleição, mas não tinha mais a glória. Ele tinha um chamado, mas não tinha mais a qualificação espiritual para fazer ou para cumprir o chamado de Deus. O problema de Saul é que ele se achava imune ao fracasso só porque tinha a escolha de Deus sobre si. Você não é um super crente. Você tem a escolha de Deus sobre você. Levante a sua mão e diga, eu tenho a escolha de Deus sobre minha vida. Você pensa que foi você que escolheu Deus. Tem gente que fala assim, eu me escolhi Deus. Não. Ele te escolheu, ele te separou. Você ouviu a voz dele e disse, amém, eu estou aqui. Mas começou tudo nele. Foi ele que te amou primeiro. Foi ele que se apaixonou por você primeiro. E ele resolveu salvá-lo. E você, em algum momento, disse para ele, Pai, eu aceito tudo isso. Se tornou servo e serva de Deus. Saul não levou em consideração o fato que Deus não tem prazer na desobediência. E as preferências de Saul o levaram à ruína, a ter uma história final horrorosa. E aí eu lhe pergunto, para onde as suas preferências estão te levando? Olha, querido, agradar a Deus passa por decisões e escolhas diárias. É uma escolha diária que você tem que fazer. Agradar a si mesmo ou a Deus? Agradar o sistema mundo, a rapaziada lá de fora ou Deus? Escolha agradar a Deus. E escolha arrancar sorrisos dos lábios do teu Senhor. Arrancar não de tirar, é fazer surgir. Escolha fazer surgir sorrisos nos lábios do seu mestre. Cada dia, a vida nos oferece boas e mais oportunidades. Eu preciso decidir se eu quero Deus ou não. Eu preciso escolher se vou agradar a Deus ou a esse sistema. Isso é uma batalha diária que é travada. O reino das trevas quer te dominar outra vez. E ele vai investir tudo. Repito, Satanás quer te lançar no chão. E ele não vai diminuir o investimento nisso. Ele vai investir o máximo. Ele não quer que você permaneça com Deus. Vou repetir, ele não quer que você permaneça com Deus. Então, querido, se mantenha focado em Deus. Se a tua alma está desfocada, se você sente uma atração demais por aquilo que outrora você sentia, você está numa rota perigosa. Saul errou, porque ele preferiu agradar os desejos da sua alma e não agradar a Deus. Ele preferiu sabotar a vontade de Deus. Decidiu desagradar a Deus com as atitudes. Ele se tornou soberbo, precipitado. Antes ele ouvia Deus, antes de sair à guerra. Agora não. Estava acostumado com a vitória, não preciso mais ouvir Deus. E esses impulsos e preferências estranhas levaram Saul a desagradar Deus tremendamente. Até que Deus disse, não te agrado mais de você. Olha, querido, para Deus dizer isso em relação a um filho, uma filha dele, é muito doloroso. E um pai quer dizer para o seu filho, não te agrado você. Deus nos ama de forma desesperada. Se ele não te amasse, ele não passaria a dor que ele passou quando Jesus foi lá crucificado. Mas ele nos amou. Ele insiste em bater a nossa porta. Ele não quer abrir mão de nós. E todas as vezes que eu viro as costas para Deus e insisto em dizer não, porque Deus não abre mão, Deus bate a porta, ele bate uma vez, ele bate segunda vez. Saul foi chamado várias vezes por Deus, mas a sua alma estava impregnada da velha criatura, a sua alma estava muito fechada para Deus e não ouviu a voz do Senhor. Cuidado com a voz do seu coração. O coração é enganoso. Aquilo que te dá prazer nem sempre é a vontade de Deus para a tua vida. Vou repetir. Aquilo que te traz prazer nem sempre é a vontade de Deus para a tua vida. Tem gente que fala assim, ah não, se é de Deus é algo bom para mim, eu vou me sentir feliz. Cuidado com o sentimento do seu coração. Alguém que te droga, ele sente felicidade, ele sente alegria. Ele vai se drogar porque aquilo é bom para ele. Agora, aquilo é bom sim ou não? Não. Mas o sentimento que ele tem, que a alma dele precisa daquilo, ele se droga, ele se prostitui, até que ele cai em si, percebe a besteira que cometeu e já está preso na vida do crack, da maconha, está preso ali naqueles vícios da bebida e não consegue mais se libertar. Querido, segura em Deus. Outra coisa importante que você precisa guardar no seu coração. Você precisa ter como propósito maior da sua existência o ato de despertar alegria em Deus. Deus tem que olhar para você e dizer, ah, valeu a pena lançar todas as fichas nele e nela. Será que Deus, ao conversar com seus anjos, olha para mim, olha para você e diz para ele, olha, valeu a pena o que o mestre, que o nosso filho fez. Valeu a pena o que Jesus fez lá na cruz, porque ele e ela me agradam em tudo. Outra coisa que a gente aprende da história terrível de Saul é que a fidelidade é o elemento que viabiliza a concretização das promessas divinas. Eu quero dizer o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Repita comigo, ser fiel até a morte, mas diga alto, diga ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tinha planos excelentes para Saul, incríveis para Saul, mas Saul deixou que as velhas características da sua alma sobressaíssem. Lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, nos recomenda tomar cuidado com os elementos da carne, nos aconselha a estar mais em comunhão com Deus. Saul, mesmo sabendo do perigo, resolveu agradar a si mesmo, a sua carne, a velha criatura, negou-se ser fiel a Deus e, repita, a fidelidade é o elemento que faz com que as promessas de Deus se realizem na minha vida. Se você não for fiel, o projeto de Deus não vai em frente. Não é que Deus é inoperante, não seja soberano. É que Deus age através de princípios. Deus age através de princípios que Ele pré-estabeleceu. Se você quer ser abençoado, você tem que ser fiel. Se você quer prosperar, você tem que honrá-lo. Se você quer fazer despertar sorriso nos lábios de Jesus, você precisa viver comprometido plenamente com Ele. Então, querido, tome cuidado com seus antigos costumes. Não abra porta do seu ser para eles. Eles vão entrar, vão te levar a fazer os velhos, ou cometer os velhos pecados. Os velhos costumes são como correnteza na praia. Você entra brincando, de repente ela te leva lá para o meio do mar e você não consegue mais voltar, a não ser que tenha ajuda. Mas pode não ter nenhum salva-vida à disposição e você pode vir a morrer. Então preste bem atenção, não alimente a velha criatura, cuidado com seus velhos costumes, você nasceu de novo. Você é nova criatura, assim como quando Deus escolheu Saul, a Bíblia diz que Deus transformou Saul no novo homem. O Espírito de Deus habitou nele, ele profetizou, ele ministrou, Deus deu todos os elementos necessários para ele ser um grande servo de Deus. Mas o que aconteceu? Ele alimentou quem não devia ser alimentado. E o pecado o levou a desagradar e se afastar de Deus. Se em algum momento ele era semelhante a Deus, ele foi perdendo. Se ele tinha um aroma de Deus sobre a vida dele, isso foi indo embora. E em algum momento ele deu vazão a essas preferências ruins, se afastou demais de Deus. E quando percebeu, já era tarde demais. Eu já falei para você, Deus insistiu. Deus não abriu mão de Saul de uma hora para outra. Por várias vezes Deus bateu a porta de Saul, mandou profeta, mandou Samuel, mandou um mentor, mas Saul se fechou. Várias vezes Deus insistiu, mas o coração dele estava completamente fechado. E antes do momento terrível, final da vida dele, Saul comete uma outra coisa desastrosa. Ele percebeu que precisava ouvir Deus. Você estava lá no finalzão da vida dele. Ele percebeu que precisava do mentor. Só que o mentor já estava morto. E ele comete um ato, um desatino terrível. Os mortos não podem ser consultados. Os mortos não falam. Repita comigo, mortos não falam. Mas havia uma crendice naquela época, ainda há no nosso meio, que os mortos poderiam ser consultados. E longe de Deus, Saul queria ouvir a voz de Deus. Ele era acostumado a ouvir a voz de Deus através de Samuel. Samuel era a referência. Samuel era o mentor. Ele não aprendeu a buscar a Deus através de si mesmo. Esqueceu de como busca a Deus, de como sacrifica a Deus, como agrada-se a Deus. E ele então precisava desesperadamente ouvir Samuel. E ele vai lá consultar uma médium, uma vidente. E aí acabou tudo. Satanás vem lá, engana ele. E ele vai para a guerra. Vai para a guerra. Ele é cercado pelos filisteus. E ali encerra a vida de Saul. Querido, você quer agradar a Deus ou desagradá-lo? Você quer honrar a Deus ou não? Eu vou terminar dizendo, há caminhos de morte, caminhos de vida. Você tem que saber identificar os caminhos de morte. Os caminhos de morte são aqueles que alegram a sua velha criatura, que despertam o prazer da velha criatura na sua alma. Esses são caminhos de morte. Você precisa dizer não para ele. Não volte às velhas práticas. Estão entendendo? Não volte às velhas práticas. A pastor, me apaixonei por um rapaz. Ele é da tribo. Ele é da nossa tribo. Se eu não, pastor, eu creio que Deus vai me usar para conquistá-lo. Amém. Isso é possível. Então conquista primeiro. Se você conquistar, depois você pede a Deus. Assim, Deus, eu posso tê-lo como meu namorado. Se não conquistou, chuta que é laço. Mas ele é fofinho. Ele é lindo. Aquela menina fofa. Ah, Uau, aquela menina não tem na igreja igual. Você está cego. Você está cego. Diga para um menino que está do teu lado, diga, você está cego se você diz que não tem menina bonita na igreja. Está cego. Essa igreja é cheia de menina bonita. Olha para minha esposa e as outras, só menina bonita, amém? Só que aquela ali é minha, amém? E aí você diz, não, me apaixonei por aquela menina, eu quero ela. Ela é da tribo. Ela é da nossa tribo. Não. Não está no projeto de Deus para a tua vida. Não é projeto de Deus. Ah, pastor, mas aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai. Deus, ele é bondoso. Mas, bem, as exceções não são regras. Siga as regras, amém? Primeiro conquista, depois pense em alguma coisa. Caso contrário, descarta. É laço para a tua vida. Sua infidelidade a Deus pode te levar à ruína. Deus quer se agradar. Deus lançou todas as fichas apostando em você. Você, Deus está apostando tudo nessa noite através da sua vida. Deus te escolheu. É você que Deus quer. É você quem Deus escolheu, separou, chamou. É você. Deus olhou para você e viu coisas incríveis. Você tem coisas maravilhosas. Elas vão ser despertadas com o tempo. Permanece na presença de Deus, você vai triunfar. Hoje eu estava almoçando com um irmão querido. Ele, a esposa dele fez 80 anos, uma menina linda. Sério. Nem parece 80 anos. Sério, um brotinho. É. Sério, claro, da terceira idade. Amém, glória a Deus. E a família toda reunida. E ele, depois do culto, falou, pastor, o senhor vai comigo, o senhor almoçaria comigo em tal lugar. E ele falou assim, será que o pastor vai? Está em cima. Ele falou assim, lá no... Qual é o nome daquele negócio? Laços do Sul, é isso? Não estou entendendo nada. Lago Sul. Esse negócio aí, top. Já ouvi falar da fama. O senhor vai? Estou nessa. O senhor tem compromisso nenhum. Não vamos celebrar com a nossa família, pastor. Eu sei que está em cima, mas eu sinto de Deus que é para te convidar. Está confirmado, é de Deus mesmo. Mas eu quero destacar: família inteira servindo a Deus. Mais de 20 cadeiras, tudo servo de Deus, todo mundo triunfando, todo mundo abençoado, das netas, as filhas, as noras, família, todo mundo servindo a Deus. E aí Deus fazendo triunfar cada membro daquela família. Busque a Deus e Ele vai te levar para lugares maravilhosos. Deus tem algo muito bom para você. Aposta, dê a sua vida, dê a sua juventude a Deus. Ele vai te honrar. Diga comigo, meu Deus, vai me honrar. Amém. E eu quero terminar, querido, lendo com você Deuteronômio 30. Abre Deuteronômio 30, ou projeta aí. Versículo 19 e 20. É fundamental que você preste atenção nisso. É sério, cuidado com as suas preferências. Procure ver Deus se Ele está perto ou longe de você. É sério. Procure verificar se você está sentindo o aroma dEle do teu lado ou não. E lembre-se, se velhos aspectos ressurgiram ou estão ressurgindo na tua vida, para agora. Corre para o altar. Corre para a cruz. Diga, Pai, eu não quero cair. Pai, eu não quero morrer espiritualmente. Pai, eu não quero desagradar. Rasgue-se inteiro, se vista de saco. Cubra-se de cinza e clama pela misericórdia de Deus. Diz, Pai, a velha criatura está me dominando. Você precisa do altar de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 30. Você achou? Está projetado? Está aí, né? O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Vamos ler pela tradução, volta lá, isso. Os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Escolhe, pois, a vida. Fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Você está sozinho com Deus, imagine agora. Lá no teu quarto. Você é menino, menina. Eu sei que há decisões que são duras que você precisa tomar. Se você quer agradar a Deus, algumas escolhas precisam ser feitas. E não são fáceis. Está em tuas mãos. Caminho você vai percorrer. Vida ou morte. Obediência a Deus ou desobediência. Agradar a Deus ou desagradá-lo. Eu quero Deus. Eu quero o Senhor. Eu tenho dito para Deus: eu não vou te largar. Eu não vou abrir mão do céu. Não importa como eu vou chegar lá, eu quero chegar. Eu não vou abrir mão. Eu quero Deus. Eu não quero voltar para o mundão. Eu não quero ser dominado pelas velhas atitudes. Eu quero andar com Ele. A minha alma tem prazer no Senhor. Feche os olhos. Ergue as suas mãos aos céus. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar. O Espírito sobrevoa sobre nós. Você dá para sentir o vento do Espírito. Ele está passeando sobre você, porque você é escolhido. Ele tem prazer em repousar sobre a tua vida. Ele tem prazer em pousar na sua vida, a casa. Oh, diga para Deus: a minha casa está aberta, Senhor, tua vida. Minha casa, aleluia. Abre o seu coração. Diga para Deus: pode entrar, Senhor. A casa é tua. Pode entrar, Senhor.